Olá, está começando a sexta edição do podcast 9 Minutos. Eu sou o Caio Araújo e hoje eu sou uma pessoa mais feliz, né, Paulo? Eu comecei a gravar e eu sei que nem. Sério? Sério! Tá começando a sexta edição do podcast 9 Minutos. Eu sou o Caio Araújo e tô aqui com a Paula Isis. Olá, pessoas, tudo bem? E aí, Paula, tá melhor? Ah, então, tô um pouco melhor essa semana. E hoje é até um dia que eu tô com poucas dores, então, tipo, eu tô de ótimo humor. E vamos lá, vamos mandar ver. Pois é, gente, como eu falei no último podcast, a gente está usando o 9 Minutos para experimentar coisas novas. Então hoje, de novo, vamos fazer um formato diferente, vamos experimentar. E assim como nos podcasts anteriores, é muito importante a participação de vocês no nosso Twitter, @9minutoscast, mandando mensagem lá no nosso Tumblr, na fanpage no Facebook. Então vamos para os assuntos de hoje. Então vamos falar do Mundial de Clube. O Corinthians venceu o Al-Ahly 1-0 com o gol do jogador peruano Guerreiro. E esse jogador ele era até dúvida pro Mundial, porque ele se machucou e salvou a pátria, porque o jogo foi bem fraco. E, inclusive, o time egípcio quase empatou no segundo tempo. Parecia que o Corinthians não estava em campo. No primeiro tempo ele deu toda a força, mostrou a garra, mas no segundo tempo parecia que ele nem estava em campo. Inclusive, os jornalistas ingleses que estão acompanhando o Chelsea e soltaram uma nota falando que eles esperavam muito mais do Timão. O Chelsea é o Brasil no Mundial, né? É, e a gente vê isso muito nas redes sociais. Não tem números pra isso, mas o Corinthians deve ser o time mais odiado do país. Porque só os corintianos gostam. É, e falando em corintiano, Thiel foi a grande atração lá no estádio. Tinha mais de 31 mil torcedores. Então eles tomaram conta do Toyota Estádio. Tem até um hotel lá que colocou um aviso que não aceita fãs do Corinthians para hospedagem. Tá todo mundo esperando a final com o Chelsea. O Corinthians, ele tá bastante otimista, apesar de ter mostrado que futebol bem fraco. Vamos ficar na torcida do Chelsea. Agora, o Mundial é uma coisa muito perigosa. Hoje ainda tem um formato mais de torneio, né, com 7 clubes nesse ano. É a única chance que times da América do Sul e de outros continentes têm de tentar se equiparar aos times da Europa. É. Corinthians, desde praticamente o mês de setembro, outubro, já estava se preparando para o Mundial. E isso não ocorre do outro lado. É. O Chelsea até o fim de semana teve jogo. O Mundial é, para quem tá aqui, o maior título. E para eles, conquistar a Champions League é mais importante do que o Mundial, inclusive. Paula, o que você gosta de fazer no Natal? Comer. Eu esperava uma resposta romântica, porque eu tinha falado com isso. Mas vamos. Eu vou falar o quê? Você vai ficando velho, não tem tanto presente, né? Não, deixa pra lá o que eu ganho de presente, ninguém precisa saber. É verdade, melhor não saber. É o xodó da família, vai ficando velho, só tem a comida, né? Cara, quando eu era criança, eu ganhava em média de 45 presentes. Eu lembro, era bom. É, a comida é o que move as famílias, o que coloca todo mundo ao lado da mesa. Todo mundo saindo com uma marmitinha, aí vai comer a comida do Natal até o Ano Novo, é uma maravilha. Não, o melhor do Natal é o almoço no dia seguinte. A minha avó, ela faz pernil, ela sempre fez pernil. E parece que o cozimento é melhor depois de algumas horas, entendeu? Aquele pão cheio de comida da ceia é o que faz o Natal ser o Natal. Então, vou te falar que eu morro de inveja do Natal da família carioca por conta do rabanado. Que Minas não tem costume de fazer rabanado. Eu não gosto não, mas a minha avó fez alguns anos. Ah, então você vai pegar pra mim. Falando da comida, da ceia, tem gente querendo estragar o nosso barco. Uma nutricionista preparou receitas não, de ceia saudável. Não, tenha dó. As pessoas, elas já colocam fazer dieta como resolução de ano novo, porque no Natal sabe que não rola. Pois é. E ela deu dicas de coisas que podem ser preparadas pro Natal. Beleza, uma saladinha pra complementar, tudo bem. Uhum. Mas se você fazer a ceia saudável, uma das dicas que ela colocou é que as verduras, os legumes, eles têm que fazer um prato colorido. Pra mim, quanto mais amarelada a ceia do Natal for, melhor. Porque é a gordura que traz alegria natal. Gordis falando mal. Então, depois do ano novo a gente come, a gente faz a comida saudável. Não me preocupo com isso agora, não. Uma coisa eu concordo com ela. Pode comer de tudo, mas não precisa exagerar, né? Então um suco natural até rola, mas, gente, a mas carne... Mas quem vai fazer suco natural no Natal, Kai? Quem vai ficar lá espremendo laranja, batendo o abacaxi no liquidificador? Como essa responsabilidade na ceia não é minha, eu não tô me importando. É, né? Agora, trocar carne pela salada não dá mais. Tá de sacanagem, né? Fala. Dá pra combinar, tipo, no salpicão, você tá comendo uma salada acompanhando os pratos e tal. Mas você não vai deixar de comer um pernil, um peru, um chester, e vai comer salada, né? Alface, tomate, não rola. Ô, Paulo, ainda nesse clima de Natal, essa semana antes do dia 24 é o período das festinhas de empresa, né? O amigo oculto em que você tira o chefe. E fala a verdade, você nunca passou do limite na festa de empresa? Não, porque eu era estagiária. Pensa, estagiária passar do limite, aí... chance de contratação zero. Não, a chance de contratação zero já era uma realidade. É, não, festa de empresa, querendo ou não, você sempre segura um pouco a onda. Pra evitar todos esses constrangimentos, tirar chefe, tirar a gente que não gosta. Faz amigo sacanagem, porque você ainda pode tirar uma onda com a pessoa que você não gosta e não causa constrangimento, porque faz parte da brincadeira. Vamos fazer amigo sacanagem no 9 minutos? Vamos. As empresas que insistirem no tradicional amigo oculto, é bom fazer aquela lista de presentes. Eu sempre gosto de dar uma coisa que eu indicaria para a pessoa. Eu vou dar um presente diferente, vou estar apresentando uma coisa que eu realmente gosto, é algo que eu acho que ela vai gostar também. Ah, eu queria falar uma coisa. Eu dei uma dó dos nossos colegas jornalistas nessa época de final de ano. Nossa, coitado, eles sempre têm que fazer as mesmas matérias sobre Natal. Dicas de especialistas sobre presente, sobre o que dá, o que comprar, como usar o orçamento, 13º, enfim, tudo que sempre acontece. Todo ano a mesma coisa. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Galera, a minha dica é pra vocês não participarem de um Réveillon. Recebi uma mensagem falando que vai ter um Réveillon mais animado de BH. Latino, batucado e mais 6 atrações. Se o latino é a atração principal, daí vocês já tiram quem são as outras 6 atrações, né? A dica é essa. Se você vê esse Réveillon, fuja dele. Então a gente vai fazer o Amigo Oculto de Sacanagem. É, a gente quer dicas de como nós podemos sacanear uns aos outros. Por favor, mandem no Twitter ou então lá na nossa fanpage no Facebook. A melhor resposta ganha um prêmio, que a gente ainda vai decidir. Então é isso, né, Caio? É. Bom te ver de volta. Fico feliz. Adorei sua homenagem. Que bonito. Então tá, tchau, beijo. Gente.